O Evangelho em 3 minutos, com Mário Persona. Jesus volta a dedicar um capítulo inteiro do Evangelho de Mateus, o capítulo 23, àqueles que sempre foram um problema para Deus, o clero. Mas o interessante é que ele não prega a desobediência ou a rebelião. Enquanto não viesse o tempo da igreja, o judaísmo continuava valendo, o templo de Jerusalém continuava sendo o lugar de adoração e as pessoas continuavam adorando em verdade, segundo as escrituras, mas não em espírito. Aqueles religiosos judeus ocupavam um lugar de autoridade, e Jesus reconhece a autoridade deles ao lembrar que eles se assentavam na cadeira de Moisés. Portanto, o povo devia fazer o que eles diziam, mas não o que faziam. Sim, porque eles diziam uma coisa e faziam outra. Tudo isso já era, não é mais, e você não pode hoje querer fazer valer esse mesmo tipo de autoridade. Nós estamos na época da igreja, não de Israel. E quando eu digo igreja, por favor, entenda que estou falando do corpo de Cristo, formado por todos os que nasceram de novo pela fé em Jesus, e não de alguma denominação ou organização religiosa. O cristão não vai a um templo. Ele próprio é o templo do Espírito. Ele não vai a Jerusalém para adorar. Ele adora onde dois ou três estão reunidos ao nome de Jesus. Ele não precisa de intermediários, pois está apto a entrar diretamente na presença de Deus. O apóstolo Pedro diz isso em sua primeira carta. Ele diz mais ou menos assim: como pedras vivas, vocês estão sendo edificados como casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Vocês são a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para anunciar as virtudes daquele que chamou vocês das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso vale para qualquer convertido, novo ou velho. Se hoje, se agora, você se converter a Cristo e crer que Ele morreu por você na cruz e que o seu sangue foi suficiente para purificar você de todos os seus pecados e salvá-lo eternamente, isso vale para você também. Ao contrário da religião judaica, na qual havia uma classe especial de homens, um clero, na igreja todos são especiais, todos são sacerdotes, todos têm igual acesso a Deus. Mas será que é isso que você vê ao redor? Infelizmente não. A cristandade adotou muitas coisas do judaísmo, principalmente a forma do clero. Sabe como é? O ser humano sempre quis exercer poder sobre as pessoas. Mas vamos voltar ao clero dos judeus. Ao dizer que o povo devia escutar o que eles diziam, mas não fazer o que faziam, Jesus mostra que a principal característica do homem religioso é a hipocrisia. É fingir ser, que ele é algo que realmente não é. É caprichar só na aparência para conquistar o respeito dos outros. É exigir que os outros vivam de uma maneira que ele não vive. Nos próximos 3 minutos, nós veremos Pedro agindo assim. É, com hipocrisia. Visite www.3minutos.net.